satisfied. Você sorriu que você plantou. Por isso que eles falam que sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Yeah.